Olá, ouvintes! Estamos começando mais um BallersCast, seu podcast semanal sobre os esportes americanos, mais precisamente a NBA e a NFL. Eu sou o Marcos Paulo Rodrigues e para mais um episódio estou aqui com o Bernardo Stilac e Gabriel Amorim. E aí, pessoal, como é que vocês estão? E aí, Marcos? Joia? Hoje a gente vai falar aí sobre a segunda semana da NFL, já conseguindo perceber o que pode ser tendência para o resto da temporada. Está apenas começando, mas... Já dá para perceber que algumas coisas já têm que ser mudadas e melhoradas em muitas franquias lá dos Estados Unidos. E aí, Gabriel, como é que você tá? Fala, Marcos, fala, Bernardo, fala, pessoal. É isso que o Bernardo falou. Uma semana 2 chega para provar que nem tudo são flores para um lado na semana 1 e nem é desastre total, né? Muitos times conseguiram aí reverter resultados negativos nos primeiros jogos. E alguns mostraram que a empolgação, né, a reação exagerada da primeira semana realmente não fazia muito sentido. Também, a gente também vai falar um pouquinho sobre a NBA, a bola laranja ali vai rolar em outubro, daqui 30 dias mais ou menos a gente já começa a ter jogos de pré-temporada, mas a gente começa hoje com a polêmica lista da ESPN norte-americana e com os principais jogadores para a próxima temporada. Mas a gente começa hoje com a NFL, depois a gente vai para a NBA, e a gente começa com um jogo do Chicago Bears contra o Buccaneers, um 29-7 aí, uma partida fácil, né? O Bears só marcou no quarto período. E aí, Gabriel, o que você achou desse jogo? Pois é, desde a pré-temporada a gente tá todo mundo analisando aí com muito entusiasmo essas novas armas ofensivas que o James Winston teria, e elas conseguiram funcionar, mas o destaque mesmo da equipe aí do Tampa Bay foi a defesa, né, que cedeu apenas 7 pontos pro ataque do Chicago Bears, que tá sofrendo muito com lesões, né, o Kenyon Meredith se machucou ainda na pré-temporada, e agora o Kevin White também tá machucado, o Mike Lennon também não foi tão bem. Eles conseguiram forçar aí 4 interceptações da defesa do Tampa Bay e cederam pontuação apenas no final do quarto período, né? Então foi uma defesa que foi muito consistente, e se o time do Tampa Bay continuar equilibrado dos dois lados da bola, tem grandes chances de beliscar aí uma boa colocação nessa temporada. E aí, Bernardo? É, tá certo o que o Gabriel falou. A gente tem que lembrar também que os Bucks começaram o ano nessa segunda semana, né? Teve um jogo. Por conta do furacão que ia passar em Miami. E começa numa das divisões mais difíceis, né? E já mostrando a que veio, porque começa 1-0, claro. Tem um jogo a menos que os outros times. Na divisão que vai ser muito complicada, porque principalmente o Falcons e os Panthers chegam muito bem. E os dois já estão 2-0, né? Então, durante muito tempo, até essas equipes descansarem aí na semana, o Bucks vai ter que correr atrás. E pode ser um incentivo interessante para essa equipe, né? Que não vai ter o bye, porque já consumiu sua rodada de descanso aí na primeira semana. Então, vai ter 16 rodadas seguidas para poder jogar. Mas ontem já começando muito bem mesmo, e ontem no domingo, né, começando muito bem e dando bastante esperança para que possa chegar aos playoffs nessa temporada. Do lado de Chicago, é bem provável que seja mais uma temporada aí brigando pela primeira escolha no draft, né. Time muito fraco, e o Mike Lennon ontem até teve um bom número de jardas e acerto de passe, passou para mais de 300 jardas, mas também com 2 interceptações, sofreu um fumble. Não é nada confiável o ataque de Chicago, né? Mesmo que renda no final bons números, mas para quem vê o jogo sabe que não foi nada legal. Só queria completar também que realmente o que o Bernardo falou de não ter a semana de descanso, né? A gente sabe o quanto a NFL é uma liga física, o quanto as lesões afetam os times, né? E tanto para Tampa Bay quanto para Miami, jogando em divisões complicadas, mais o Tampa Bay aí, né, na sua divisão que tem 4 times bem fortes, não ter semana de descanso pode ser um fator muito determinante para saber quem vai conseguir levar essa vaga, né. A gente já viu diversas vezes equipes que começam um pouco irregulares e que depois da semana de bye conseguem boas vitórias, boas sequências e acabam embalando para os playoffs. Então o Andy Reid, por exemplo, fez isso com o Kansas City na última temporada. A gente sabe o quanto que isso pode ser um fator positivo, você não ter uma, você ter uma semana para descansar seus jogadores, para preparar melhor o seu plano de jogo, treinar melhor a sua equipe. Então isso pode ser um fator bem, bem importante aí na sequência da temporada dos Bucks e também do Dolphins. Você vê que essa sequência de bye faz bastante diferença para alguns times, né? Você vê no caso do Patriots, por exemplo, eles nunca perdem após uma semana de bye. Provando a força que tem o treinamento numa semana dessa aí. Você consegue se preparar bem para o seu próximo oponente. E aproveitando o gancho dos Patriots aí, a gente também teve o Patriots ganhando do Saints, a primeira vitória da temporada aí. 36-20 na casa do Saints. Vocês viram esse jogo aí? O que vocês viram? Uma atuação espetacular do Tom Brady, né? Vamos dizer assim. É, Marcos, o Tom Brady foi bastante criticado depois da primeira partida contra o Kansas City. Até porque perdeu em casa, não é muito comum lá em New England. Mas já se redimiu e já lidera a liga em jardas passadas com 714 jardas contra 654 do Aaron Rodgers, que vem na segunda colocação. Teve uma partida muito boa ali contra o time do Saints. Passou para 447 jardas e 3 touchdowns. Né? Foi realmente aquele Brady que todo mundo costumou a ver. Mas também a gente tem que fazer aquela ressalva que, lógico, que não é para tirar o mérito do quarterback de New England, mas a defesa do New Orleans praticamente inexiste. Né? Realmente surreal a quantidade de passes longos que os times conseguem contra o time do Saints, e não vem dessa temporada, né? Tem muito tempo já que essa é uma realidade. O Drew Brees acaba tendo que ser muito agressivo e tendo que ser mais brilhante o possível para conseguir manter o time competitivo. No domingo não conseguiu, porque os Patriots já abriram 20-3 no primeiro quarto e o jogo terminou ali no primeiro tempo com um placar de 30-13, né? Era bastante improvável que o time do Saints conseguisse qualquer competitividade nessa partida, uma vez que lutava ali, brigava para conseguir pontuar ou para chegar ali na red zone e chutar um field goal. E toda vez que os Patriots chegavam no ataque, era muito fácil. Se eu não me engano, até metade ali do segundo quarto, o Brady estava 100% em terceiras descidas, né? E muitas delas em situações para mais de 5 jardas. O que é mais absurdo, porque a defesa sabe que vem um passe longo, mas parece não conseguir se planejar, se portar de uma forma que vai dificultar o passe de forma alguma. E o que me impressiona mais ainda é o fato do time dos Patriots ter jogado muito tempo com seus recebedores machucados, né? Teve o Chris Hogan machucado, teve o próprio Rob Gronkowski, que se machucou ali durante a partida, o Philip Dorsett também. Então, a defesa dos Saints preocupa demais. É mais um ano sendo o ponto fraco desse time, que começa 0-2 na divisão que a gente já tinha falado lá no comentário sobre os Bucks, que tem times muito fortes e todos eles já estão com resultados positivos, né? O Bucks jogou um jogo só e venceu, e o Panthers e os Falcons 2-0. Então, vai ter que suar muito o Saints e melhorar muito a defesa para poder pensar em ter chance de playoffs, que eu acho muito improvável. Não, realmente a defesa do Saints é um ponto muito crítico, né? O time cedeu 29 pontos para os Vikings na primeira semana e agora 36 para os Patriots em casa, que por muito tempo foi uma fortaleza, né? O Mercedes Superdome, e que há muito tempo com essa defesa nas últimas 3, 4 temporadas que vem bem fraca, esse fator casa tem tido uma influência cada vez menor, né? E aí o Bernardo falou, o primeiro quarto terminou 20-3, o time de Nova Orleans teve muita dificuldade também para implantar o jogo corrido, né? Tá nessa divisão aí dos seus corredores, né? O Mark Ingram, o Adrian Peterson e o Alvin Kamara, nenhum deles conseguiu grandes atuações, né? O Ingram, que foi o que mais correu para 52 jardas. O time teve uma marca de 86 jardas no total correndo no jogo. Então, assim, fica muito difícil quando você não consegue ter mais de uma opção, né? Quando o seu passe fica muito claro. E aí o Drew Brees não conseguiu completar tantos passes quanto gostaria. O time sofreu bastante aí por conta dessa fraca desempenho da defesa e, mais uma vez, um ataque terrestre bem cambaleante. E esse jogo, para as duas equipes, já, mesmo sendo semana 2, já valia muita coisa, né? É um dado que os times que começam 0 e 2 na temporada, apenas 12% deles chegam aos playoffs. Os times que começam 1 e 1, pelo menos uma vitória nas duas primeiras rodadas, esse número já sobe para 40%. Então, faz muita diferença você não começar com duas vitórias na NFL, né? E os Patriots, tirando o Denver Broncos, é o time que há mais tempo não tem uma campanha começando com 0 e 2. Conseguiu manter, né? Tom Brady, o último ano que isso aconteceu foi 2001, e o Patriots perdeu o segundo jogo, exatamente no jogo que o Brady estreou como titular, né? Então o Brady ainda não começou uma campanha 0 e 2 na carreira, e isso mostra que o primeiro jogo, a primeira rodada contra os Chiefs, foi mais um desvio de percurso, né? Do que exatamente uma demonstração de que acabou a dinastia ou algo do tipo. O time jogou muito bem, controlou basicamente o jogo todo, jogando fora de casa, contra um ataque potente do Saints, e caminha forte aí para ser o campeão da sua divisão. Só para completar essa questão do backfield aí do Saints, o Adrian Peterson reclamou depois do jogo contra os Vikings, né, que não assinou para jogar 9 snaps, e ontem, de novo, teve menos ainda que isso, né? Teve 8. É claro que a gente tem que fazer a ressalva que o fato de já começar o primeiro quarto perdendo por 17 pontos dificulta o time a querer jogar de forma corrida, né? Acaba fazendo com que o time tenha que lançar cada vez mais porque tá sempre correndo atrás no placar. Mas o Saints ontem teve 17 tentativas de corrida, somando os 3 running backs, e só o Mike Gillisley, que foi running back que mais foi acionado dos Patriots, teve 18 tentativas, né? Um só jogador correu mais do que todos os running backs do Saints. É um número realmente alarmante. O jogo do corrido do Saints não tem espaço mesmo para jogar. E você falou do Adrian Peterson, né? Essas reclamações dele aí por poucas carregadas, mas a gente consegue ver assim que até no desempenho individual ele tem caído muito, né? A gente sempre fala da história que running back, depois que passa dos 30 anos, perde muito do seu poder, né? Por conta das questões físicas. E na temporada passada, por exemplo, com os Vikings, claro, ele sofreu com lesões, a linha ofensiva tinha muitos problemas, mas ele teve uma média de menos de 2 jardas por carregada, apenas 1.9 jardas por carregada. Isso é muito pouco para o running back, né? Ainda mais para o running back que já foi MVP do calibre do Peterson. Então não é tão injustificável assim ele ter menos snaps, né? O Mark Ingram foi muito melhor na temporada passada, então ele continua carregando mais a bola e ele é, querendo ou não, o primeiro corredor aí dessa equipe do Saints, e até de maneira justificada pelos números. E o Rob Gronkowski, que não marcou na primeira partida, mas quando marcou um belíssimo touchdown, né? Foi um lance espetacular, né? Demonstrou toda a força física, a explosão do jogador. É hoje realmente o melhor tight end da liga. E quando saudável, ele é quase imparável, né? O problema é isso, as lesões que estão afetando mais uma vez, né? Ele saiu do jogo. New England precisa ficar atento aí com essas lesões. Pois é. E agora a gente vai para Philadelphia Eagles contra o Kansas City Chiefs. O Kansas City Chiefs que abriu a série aí, duas vitórias. Essa vitória em casa fez um 27-20 contra o Eagles. O que vocês viram desse jogo aí? Foi um jogo que começou bem morno, né? Marcos, foi um jogo que começou bem morno mesmo. Ele só foi ter um touchdown no terceiro quarto. Terminou o primeiro tempo com um placar de 6-3 para Kansas City, né? Os times com dificuldade de pontuação, com muitos passes errados, as duas defesas trabalhando muito bem. Mas é destaque aí pro time de Kansas City, que nessa partida até teve um jogo mais parecido com o que a gente está acostumado a ver dos Chiefs, né? Já não foi aquele jogo tão ousado igual foi contra os Patriots, que a gente ficou impressionado, né? No programa da semana passada a gente falou que talvez seja uma mudança aí no estilo de jogo do Alex Smith, mas ontem novamente ele não passou das 300 jardas, que é o normal dele mesmo. Muito também porque a equipe dos Patriots não tem um bom pass rush, né? Ao contrário do Philadelphia Eagles, que tem essa primeira parte da defesa bastante forte e dificultou o trabalho ofensivo aí do time de Kansas City. É uma das melhores linhas defensivas, né, do Philadelphia. Então, realmente muda muito você ter um pass rush, né, uma pressão tão forte assim. Aí vale destacar também o começo do garoto aí, o Kareem Hunt, né? O calouro. Mais uma vez, 2 touchdowns no jogo, né? Já são 5 touchdowns na temporada, né? E ele é o líder em jardas corridas da liga, com 229 jardas em 2 partidas. Atrás dele tá o CJ Anderson com 199. Então ele também lidera com alguma folga aí essa lista. Parece mesmo que não vai ser só aquele frisson de primeira rodada, né? Novamente fez um bom jogo, não passou das 100 jardas, ficou nas 81, mas conseguiu 2 TDs e foi importante para a vitória de Kansas. É, outro playmaker, né? Outro jogador de destaque nesse time do Kansas City, e que não tinha ido tão bem na primeira partida contra os Patriots, né? Foi bem anulado aí pelo Bill Belichick e seu sistema defensivo, é o Travis Kelce, né? Ele teve um total de 44 jardas, somando jardas recebidas e corridas no primeiro jogo. Agora, no jogo contra os Eagles, o Travis Kelce já passou das 100 jardas, né? Foram 103 jardas em 8 recepções, uma média de quase 13 por recepção, e além de ter recebido um touchdown, né? Então, ele é um cara que recebe muitas bolas, né? O time do Kansas City sofreu muito, por muito tempo, por problemas de wide receivers, né? Então, ele é um cara fundamental aí, tanto na condução do jogo no campo aberto também, e principalmente também, aí na end zone, né? Um cara muito alto, muito forte, que consegue gerar confrontos vantajosos para ele contra os defensores. Só para a gente destacar aí, que é o Kansas City Chiefs é o time do brasileiro Cairo Santos, que mantém seu 100% de aproveitamento, né? Tem 2 field goals e 4 extra points, continua perfeito, convertendo todos. É bom a gente destacar o trabalho do brasileiro lá na terra do tio Sam, né? É verdade. Olha, hoje ele realmente já é um top 10 de kickers, caminhando para ser um top 5, né? Ele tem cada vez melhorado mais, sido mais consistente, dá realmente muito orgulho ver um brasileiro tendo sucesso na NFL. Pois é. A gente também teve o jogo aí Cardinals e Colts, e por pouco assim, né? Por um bom tempo eu fui o único a acertar o placar desse jogo aí nos nossos palpites semana passada, né? O Cardinals venceu o Colts aí de virada, um 16-13. O que, Bernardo, começa aí, o que você tem para falar desse jogo? Pois é, eu tava acompanhando ali outros jogos nesse mesmo horário e só tava de olho no aplicativo da NFL e vendo. O Colts ganhando de 13-3 até o final ali do jogo, e eu, putz, não é que o Marcos vai acertar, e a gente ficou zoando o palpite dele no último programa, né? Mas no final o Cardinals conseguiu empatar o jogo e levar pra prorrogação, quando num field goal acabou levando a vitória, que colocou 1-1 aí no recorde pro time de Arizona, e o Colts começando com 0-2, sem o Andrew Luck, realmente sofrendo bastante. E ontem, com uma mudança no posto de quarterback, né, o time do Colts, que estava com o Scott Tolzien, que foi muito criticado, já começou com o Jacoby Brissett, que é um quarterback que foi draftado pelos Patriots. Era terceiro reserva lá em New England. E foi muito bem na temporada passada, quando precisou entrar, né? Ele jogou metade de um jogo e outro, né? Que foi quando o Garoppolo machucou. E realmente ele deu uma cara inusitada, assim, pro time dos Patriots, né? Eu lembro que eu tava vendo o jogo e ele fez um touchdown correndo, que não é muito... Ele é um cara mais atlético, não é? Não é o estilo de QB que a gente tá acostumado em New England, né? Foi meio esquisito ver aquilo, né? Mas por isso que chamou bastante atenção, inclusive dos Colts, né? Não fez uma excelente partida ontem, né? Teve 20 passes completos de 37 tentados, 216 jardas, nenhum touchdown e uma interceptação lá no final do jogo, um lance de infelicidade mesmo. E o Arizona Cardinals, apesar da vitória, não parece que vai crescer muito não, né? Tanto que tava perdendo até muito... pertinho de acabar o jogo, tava perdendo, né? E realmente mostra, o Carson Palmer mostra aí que não deve fazer uma grande temporada, deve ser realmente a sua última temporada. E o time que tem tem muita deficiência aí, muita dependência do David Johnson no jogo corrido, lembrando que ele machucou na primeira partida e não esteve em campo ontem. Durante a semana toda nesse jogo, os Cardinals foi tratado aí como um jogo de vida ou morte já, muito por ter o Seattle na sua divisão, né, e pela lesão do David Johnson, cada vitória ser fundamental contra um time dos Colts que veio muito mal na primeira rodada, perdeu para os Rams, sofrendo 46 pontos. Então o jogo era fundamental se a equipe ainda tinha alguma pretensão, ainda não, né, se a equipe tem alguma pretensão, porque começar 0-2, perdendo para um time que deve perder muitos jogos nessa temporada, podia ser definitivo aí nessa briga que deve ser pelo wild card, se muito, né. E o Arizona, como o Bernardo falou, sem o David Johnson é outro time, né. Ele é realmente o ponto focal desse ataque, todas as jogadas são pensadas partindo dele, assim, né. O Carson Palmer realmente tá tendo dificuldades para lançar, né, não é mais o QB que foi, né, acertou apenas 19 de 36 passes, conseguiu um touchdown, mas também lançou uma interceptação. Ele tem sofrido um pouco com essa interceptação já nessa temporada. Agora, a questão do running back, né, é até um pouco interessante, né. Eles cortaram o Chris Johnson no final da pré-temporada, e aí o David Johnson, logo quando se machucou, recontrataram o Chris Johnson. Diziam muito que o Kyren Williams seria o running back que teria mais carregadas, seria o running back para as primeiras e segundas descidas, mas acabou que o Chris Johnson teve mais carregadas, né. Foram 11 para 44 jardas, com uma média até boa de 4. Então ele pode ser uma opção, né, pode ser uma velha novidade aí para esse time do Arizona, mas que realmente sem o David Johnson deve ter muitas dificuldades, e torce para uma recuperação rápida do jogador aí, né. Beleza, e a gente passa agora para um jogo aí. O Raiders também abriu duas vitórias nesse início de temporada, venceu o Jets por 45-20, um belo jogo também, algumas belas jogadas aí. O que vocês viram desse jogo aí? Começa você, Gabriel. Realmente o time dos Jets é o pior time da liga nessa temporada, tá muito aquém dos outros. O Jermaine Curse conseguiu marcar o seu primeiro touchdown, né? Ele foi trocado aí com o Seattle pelo Sheldon Richardson, mas esse ataque, né, com o Josh McCown, sem um jogo corrido tão forte, o Matt Forte já não conseguindo tantas jardas assim, então tem tido bastante dificuldade para emplacar no ataque, e uma defesa que era o ponto mais forte da equipe, né, perdeu peças muito importantes. O Brent Scrimes foi cortado, o Sheldon Richardson foi trocado, e então esse time está realmente fazendo de tudo para não ganhar os seus jogos, né. E pensando já no na primeira escolha da próxima temporada, do próximo draft. Agora, o Oakland era um jogo que todo mundo apontava eles como grandes favoritos, né? De maneira bem, bem destacada. E é um jogo que pode ser algumas vezes até perigoso, né? Até por esse favoritismo exagerado, não exagerado, mas esse favoritismo exacerbado de outros times. Mas conseguiu corresponder bem, né? Não sofreu muito aí, tanto que no terceiro quarto a gente já viu o Marshall Lynch dançando na sideline, comemorando a vitória. Então o time vem muito bem, o Derek Carr continua muito consistente, 3 touchdowns para 230 jardas. Mas o grande destaque mesmo aí no time do Oakland foi o Michael Crabtree, né? Com 6 recepções, conseguiu 80 jardas e o que é mais relevante aí, 3 touchdowns, né? Na temporada passada ele já foi o principal recebedor de bolas dentro da endzone desse time do Oakland. E parece que vai continuar sendo esse principal alvo aí para pontuar para esse time aí da Califórnia. Nesse jogo realmente deu o óbvio, né? Derek Carr errou só 5 passes, tentou 28 vezes e acertou o alvo 23, com 3 touchdowns. Foi interessante algumas coisas nesse jogo, né? Eu não lembro onde que eu vi uma chamada, assim, falando sobre a partida dos Jets, que era assim, o ataque dos Jets não foi péssimo, mas mesmo assim perdeu para o Raiders, que mostra um pouco da perspectiva desse time de Nova York para a temporada, né? Não foi péssimo, então já é motivo de comemorar. E outro ponto é que aqui no futebol nosso, aqui do Brasil, eu gosto muito de torcida, né? De cultura de torcida. E o time do Oakland talvez tenha uma das torcidas mais vibrantes aí da NFL, né? E que vive uma situação muito peculiar aí pro... Muito peculiar aí com os Raiders, porque é aquela, né? No início da temporada tava todo mundo meio chateado, magoado, porque o time vai sair de lá, essa é a última temporada, trouxe o Marshawn Lynch. Mas aí o cara faz um touchdown, sai dançando ali no banco ali de reservas e a galera fica doida, né? Então deve ser um misto de sensações muito interessante pra torcida dos Raiders, né? Você fica meio puto ali, feliz e puto, né? Não pode perder a oportunidade de comemorar com o time que tá na melhor fase da última década, e sem dúvida nenhuma, mas também fica um pouco de tristeza porque sabe que talvez pro ano que vem essa fase continue e o time vai pra longe. É mais uma jogada engraçadinha aí desse jogo do Oakland que a gente pode destacar. É, o time tava atacando ainda no primeiro quarto na linha de... É isso que eu ia comer. De duas jardas aí do ataque, né, da defesa dos Jets. E o Derek Carr virou para os seus companheiros e chamou o audible gritando Seattle, Seattle! E o time mudou a jogada, que seria uma corrida para um passe, né? Fazendo menção ali ao Super Bowl 50, que o... É o 50 mesmo, né? Que o 49, que o Seattle perdeu na linha de uma jarda de correr com o Marshawn Lynch. E os Patriots levaram esse título aí. Então, uma jogada bem engraçada, que procurem aí depois na internet. Pois é, depois disso, a gente também tem aí, vale destacar, o jogo dos Dolphins contra o Chargers. O Dolphins que joga seu primeiro jogo nessa semana, né? Teve os problemas aí com o furacão Irma e o furacão José. E teve o seu jogo adiado, o primeiro jogo contra o Buccaneers. Então esse jogo foi o primeiro do Dolphins, um 19-17 contra o Chargers, que amarga a segunda rodada nesse início de competição. O que vocês viram aí? Começa você, Gabriel. Nesse jogo, tem uma posição no futebol americano que às vezes é um pouco esquecida, né? Mas que nesse jogo foi decisiva aí, que foram os kickers, né? Enquanto o kicker de Miami converteu 4 field goals, né, o Cody Parker, com 100% de aproveitamento, chutando um para 54 jardas, que é um bastante longo, já um field goal bastante longo. O Younghoe Koh, que é o kicker dos Chargers, mais uma vez foi um destaque negativo do time, né? Contra os Broncos na primeira semana, o time conseguiu uma grande recuperação e estava um field goal de empatar o jogo e levar para a prorrogação no último quarto, e ele errou na segunda tentativa. E agora ele errou, e dessa vez era o field goal da vitória, né? O field goal de 44 jardas, que não é tão longo assim, né? Para um profissional, para um jogador do nível de NFL. Então ele realmente já tem recebido muitas críticas, e além da zoação pelo nome, agora tem muita gente apostando que ele possa ser até um dos primeiros a ser cortados aí, né? Porque a gente sabe que o kicker na NFL não tem muita chance de errar, né? O Marcos Paulo comentou do Cairo Santos. Na temporada de estreia dele, ele começou desse jeito também, errando 2 field goals, e aí viraram pra ele e falaram, olha, se você não acertar o próximo, você tá fora. Ele acertou o field goal seguinte, conseguiu se manter no time, e hoje é um dos principais kickers aí da liga. Então, a gente sabe que essa exigência pela posição de kicker é muito grande, né? O erro é quase imperdoável. Ele tentou 4 field goals já nesses 2 jogos e acertou só 1, né? É um começo muito ruim. Lembrando, essa questão do nome dele é inevitável, né? Se ele for cortado, vai ser um alívio para os jornalistas aqui do Brasil. É um prato cheio para o pessoal lá do Sport Center, né? O Amigão e o Antero vão... Com certeza. Vão rir bastante. Ele que... Além do sobrenome, é de Seul, né, da Coreia do Sul. É um outro, né, tem essa semelhança também com o Cairo Santos, né? É um kicker novato e estrangeiro lá nos Estados Unidos, mas começa muito mal. E não é só errar 3 field goals, né? É errar 3 field goals que custam dos 2 primeiros jogos. O Gabriel já passou o percentual de times que conseguem chegar aos playoffs depois de perder as 2 primeiras partidas, e no caso dos Chargers é mais acentuado ainda, né, porque tá numa das divisões mais difíceis da NFL. Então disputar contra Raiders, Broncos e Chiefs, os três que já estão 2-0, saindo de um 0-2 e perdendo jogos de uma forma tão sutil, né, em bobagens, é realmente ruim até do ponto de vista psicológico para os Chargers, que na temporada passada também tiveram essa tônica, né? Perderam muitos jogos de virada, assim, no último quarto, bobeando e acabando deixando de ganhar várias partidas. E é um time que tem muito talento, mas sempre fica aí esse gostinho de que agora vai, e esse ano parece que de novo vai ficar para trás. O que você falou aí da divisão complicada, né? Se eu parar pra pensar, se o time consegue empatar, né? E vamos supor que na prorrogação levasse a vitória aí contra os Broncos, o Broncos não estaria 2-0, estaria 1-1. E se o Colt amanhã acerta esse field goal no segundo jogo contra o Miami, o time estaria 2-0, empatado com o Chiefs e Raiders. E o Broncos seria o último time dessa divisão, né? Então, o quão importante, né, esses erros podem ser daqui pra frente, né? Às vezes, dois, três jogos são a diferença entre, numa divisão tão apertada, entre ser o líder de divisão ou chegar aos playoffs pelo wild card e ficar fora, né? E ter uma temporada com mais derrotas do que vitórias. Então isso é realmente preocupante. Só uma notinha aí aqui importante, um destaque para fazer, pro Antonio Gates, né? Que agora é o recordista de passes recebidos para touchdown na posição de tight end, né? Ele passou o grande Tony Gonzalez e agora tem 112 recepções na end zone. E que ele tem um total de 11.220 jardas recebidas nos seus 15 anos na liga. Realmente é um dos grandes tight ends da história, né? É uma posição que ganhou muita força no jogo aéreo nos últimos anos aí. E o Antonio Gates é um dos melhores exemplos disso. Ele que tem 37 anos e que praticamente só tá jogando essa temporada para bater esse recorde mesmo, né, Gabriel? E conseguiu, e ontem ficou muito feliz por isso, tá? E com muita razão, né? Tá na história agora da liga. Exato. Também tivemos aí o Dallas Cowboys perdendo do Denver Broncos. Mesmo com a tempestade que interrompeu o jogo, o Dallas não conseguiu segurar, né? O Broncos venceu essa segunda partida nesse início de temporada aí, um 42-17 sobre o Broncos. O que vocês acharam aí desse jogo? Começa aí, Bernardo. O Denver Broncos com uma atuação defensiva que lembrou o time que foi para o Super Bowl 50 e venceu o Carolina Panthers, né? Muito bem, realmente, limitando completamente a principal arma do ataque dos Cowboys, que é o seu jogo terrestre. Ontem, domingo, né, o Zeke Elliott foi bastante zoado aí nas redes sociais, com o número de quarterbacks que conseguiram passar ele em jardas corridas, né? Ele teve 9 tentativas para 8 jardas. Número muito, muito, muito pequeno mesmo dele, que foi o líder em jardas terrestres na temporada passada, né? Realmente muito aquém. O próprio Dak Prescott, o seu quarterback, teve 24 jardas, muito acima dele. Até o Tom Brady correu mais que o Zeke Elliott, com 9 jardas. Então, uma atuação brilhante do time dos Broncos, que conseguiu, além disso, 2 interceptações, incluindo uma pick six do Aqib Talib, que se tornou o terceiro jogador com maior número de interceptações retornadas para touchdown na história da liga. Foram 103 jardas, né? Ele recuperou na endzone de defesa e foi até o outro lado do campo. O campo foi bem bonito mesmo o lance. E o destaque também é positivo pro ataque dos Broncos, né? O Trevor Siemian com um jogo de 4 touchdowns. E muito além dos números, mostrando de novo aquela segurança e liderança que ele mostrou na partida contra os Chargers na primeira semana. Foi interessante ver o quarterback dos Broncos, que até o training camp ali estava sendo questionado se seria o titular ou não, mas assumiu a posição com muita, muita segurança e muita liderança, né? Que é o que um quarterback na NFL precisa ter. Outro ponto positivo também para o ataque dos Broncos vai pro CJ Anderson, running back, que correu 25 vezes para 118 jardas, conseguindo um touchdown. Mais um jogo bom, ele que está fazendo uma boa temporada. Fez muita falta para os Broncos na temporada passada, quando se machucou. O time ficou com um jogo corrido bastante deficiente e uma vitória maiúscula contra um dos melhores times aí da NFL. E uma vitória, claro que o ataque jogou bem, mas a defesa também foi muito interessante ver como eles conseguiram parar o jogo ofensivo do Dallas Cowboys, que além de ter o Zeke Elliott, um dos melhores quarterbacks da liga, tem uma das melhores linhas ofensivas da liga, né? Não deu muito resultado nessa partida, né? Parecia que nem era aquela mesma linha ofensiva, né, Gabriel? É isso. Não, só queria lembrar, pessoal, o Bernardo tá doidão ainda não, viu? O Elliott ainda não é quarterback, ainda é o Dak Prescott. Ele tá só correndo com a bola ainda. Mas enfim, é isso, cara. Você foi perfeito. Acho que eu não tenho isso pra acrescentar, não. Falou. Eu viajei, então. Acho que só lembrar aqui que a Justiça Comum negou o pedido da NFL para cancelar a suspensão que deram para o Ezekiel Elliott, né? Então o julgamento vai continuar rolando e até que essa questão se desenvolva aí nas instâncias civis, ele está liberado para jogar. Como a gente viu e a gente comentou na semana passada, nas outras semanas, tendo no caso do Tom Brady como exemplo, ele deve jogar essa temporada e se ele for ficar suspenso, deve ser só para o ano que vem, só para a próxima temporada. Então Dallas precisa investir muito nesse jogo terrestre, que ainda é a principal arma do time e que foi mal nessa rodada, mas que tem qualidade para dar uma volta por cima aí. Pessoal, quando a partida foi interrompida aí por causa da tempestade, já estava 7-0 para os Broncos, né? Quanto vocês acham que isso pode ter influenciado no resultado da partida? Eu acho que não nesse momento, assim. Agora, eu senti o Dak Prescott um pouco ansioso, assim, para resolver jogadas. Acho que a pressão da defesa do Denver e esse fraco desempenho do jogo corrido deixou ele um pouco, como é que eu vou dizer assim, inseguro no pocket, né? Ele tava fazendo lançamentos rápido demais, apressando algumas jogadas que não precisavam, jogando algumas bolas fora ou errando passes que não precisavam ser feitos com tanta velocidade. Então, acho que não aí no começo, né? Essa pausa não quebrou muito o ritmo, mas, por exemplo, no terceiro quarto, que o Denver conseguiu fazer um 14-0 e abriu uma boa vantagem aí, o time do Dallas começou a tentar lançar de maneira desesperada e o Dak Prescott meio desesperado ali no pocket, não conseguiu acertar os passes, não conseguiu ter uma sequência boa, e acho que isso pode ter influenciado aí. É normal para um cara que está no segundo ano, mas não é normal a gente ver isso no Dak Prescott, né, que era um cara que demonstrou sempre muita maturidade jogando. Até para ilustrar esse exemplo do Prescott, claro, um quarterback muito jovem ainda, tá no segundo ano, mas na sua temporada de calor no ano passado, naquele jogo de playoff sensacional que foi o Cowboys contra os Packers, ele não sentiu a pressão, né? Porque os Cowboys estavam precisando ir ali para empatar no finalzinho da partida, e ele teve um lançamento para testar muito bonito pro Dez Bryant, se eu não me engano, e assim, carregou o time nas costas, né? Viu que não poderia mais ficar só correndo com o Elliott e não sentiu essa pressão, mesmo tendo perdido a partida. E então foi meio surpreendente mesmo que ele tivesse ficado tão nervoso. As próprias duas interceptações dele no jogo foram em lances mesmo que ele apressou ali o lançamento da bola, estava meio desesperado. E no Sunday Night Football e na inauguração do novo estádio, o Falcons derrotaram os Packers aí, né? Uma vitória de 34-23. E foi um bom jogo, né, pessoal? Talvez o jogo mais apertado, assim, apesar do domínio do Falcons, talvez o mais apertado aí da rodada, né? O que vocês viram desse jogo aí? Era um jogo que... um jogo esperado para ser aquele bombardeio, né? Porque são dois quarterbacks muito bons passando a bola e dois ataques realmente sofisticados, né? Que é legal de assistir. Mas o Atlanta Falcons, se eu falei que a defesa dos Broncos lembrou aquela defesa que foi vencedora do Super Bowl 50, ontem o ataque dos Falcons lembrou o time que conseguiu chegar ao Super Bowl na temporada passada e até teve um bom desempenho até ali a grande virada dos Patriots no último Super Bowl. é bem legal de assistir, né? Assim, muito dinâmico, com jogadas diferentes do usual e com muitas armas, né? Muitas armas, é difícil para uma defesa parar o ataque dos Falcons quando eles realmente estão jogando bem. E, não sei, na primeira rodada não foi tão bem, mas ontem parece que pode ter dado o recado de que não vai ser tão dependente aí do seu coordenador ofensivo, que agora é técnico dos 49ers. Eu esqueci o nome Kyle dele. Kyle Shanahan, é. Parece que realmente foi muito elogiado pelo trabalho e com razão que fez com a Atlanta Falcons, mas parece ter deixado seu legado, né, Gabriel? Assim, mesmo sem ele estar lá, o time ontem lembrou muito o time do ano passado. Então, Bernardo, você falou de temporada passada, né? Esse jogo realmente trouxe muitas lembranças aí da última temporada dos Falcons e também do Green Bay, né? Esse confronto que foi uma reedição da final de conferência da NFC, e naquele jogo a Atlanta massacrou, né? Passou por cima do Green Bay numa vitória de 44-21, e dessa vez também foi muito dominante, né? Você disse que o Kyle Shanahan deixou um legado, realmente um ataque com jogadas bem diferentes, assim, bem dinâmicas, com formações um pouco fora do usual, né? Isso é um dos principais legados. Agora, uma das coisas que me chamou a atenção mesmo foi essa defesa do Atlanta, né? O time que teve no ano passado uma defesa que foi um pouco inconsistente, até uma primeira metade da temporada, muito por conta dos vários calouros que estavam aí como titulares nessa parte defensiva. E demonstraram uma evolução boa, considerável nesse jogo, né? O Kenny O'Neill foi muito bem, o time conseguiu forçar 3 sacks aí contra o Aaron Rodgers, e teve uma jogada muito, muito importante aí no final do segundo quarto, né? Mais ou menos que definiu o jogo, né? Depois de conseguir fazer um touchdown, pontuar, teve o lance que o Aaron Rodgers, ali, um lance até polêmico, né? Do lançamento do Aaron Rodgers, que foi marcado como fumble, e o Desmond Trufant, que não jogou na pós-temporada do ano passado, né? É disparado o melhor cornerback desse time, um cara mais experiente, um cara muito, muito forte aí no 1-1 no jogo defensivo. Conseguiu recuperar essa bola e foi pra endzone. Então, esses lances aí no final, esse touchdown e esse fumble recuperado foram muito importantes para abrir uma vantagem, e o Green Bay sofreu muito, né? Sofreu também, igual a gente falou do New England, com lesões. O Jordan Nelson saiu logo no começo do jogo, quase não jogou. O Randall Cobb também saiu. O Mike Daniels, que foi um destaque defensivo da equipe na primeira semana, também teve fora, né? Saiu aí durante o jogo. Então o time sentiu ter saído atrás no placar, sentiu essa pressão, esse desempenho muito forte defensivo da equipe do Atlanta. E essas lesões também influenciaram nessa derrota aí para a Green Bay. E falando em lesões, né? E você falou também da defesa do Atlanta, que foi muito bem. E um ponto é ruim para a defesa, mas é interessante ressaltar que foi muito bem mesmo depois do Vic Beasley ter se machucado, né? Ele conseguiu forçar um sack, é um dos principais jogadores dessa defesa, muito rápido, muito, muito atlético mesmo. E nessa partida ele se machucou, deve ficar fora cerca de um mês, um desfalque bastante significativo para a defesa de Atlanta, mas que mostrou já na mesma partida não ser absolutamente dependente, né, desse jogador. Claro que faz falta, mas foi um bom cenário ali pro torcedor dos Falcons, que o time ele não se desmontou depois da saída do Vic Beasley, o que é comum quando o principal jogador de defesa do time às vezes se machuca, né? A gente vê de vez em quando as defesas sentirem muita falta, e a dos Falcons não sentiu tanta falta do Vic Beasley na partida de ontem, de domingo. Ele foi o líder de sacks aí na última temporada, com 15 sacks e meio, e realmente, assim, na defesa de Atlanta da última temporada, que chegou ao Super Bowl, ele era basicamente a única ameaça no pass rush, né? E a saída dele e essa ausência dele por mais ou menos um mês, né, esse período aproximado de um mês, preocupa um pouco, mas mostrou outras armas aí nessa pressão ao quarterback, né? Além dele ter, como o Bernardo disse, feito um sack, o Adrian Claiborne e o Devondre Campbell também conseguiram sacar aí. Então pode ser bem interessante esses jogadores que estão conseguindo melhorar seu desempenho aí na hora de pressionar os quarterbacks adversários, para a defesa de Atlanta ter um desempenho melhor essa temporada. E o último jogo aí da rodada, o Monday Night, foi vitória fácil do Lions, né? 24-10 sobre o Giants e a crise tá instaurada lá em Nova York, né? É, e veio, cara, veio forte, viu? Nem a volta do Odell Beckham conseguiu solucionar os problemas do time de Nova York. E a torcida começou a cobrar, né, no jogo de ontem, assim, logo no primeiro quarto, no primeiro tempo, você já ouvia muitas vaias aí, o Ben McAdoo já sendo um pouco criticado, um pouco questionado. Agora, o Eric Flowers não dá, né, o left tackle titular aí dos Giants. O Ezekiel Ansah engoliu o jogador aí da linha dos Giants, forçou muitos sacks aí, foram 3, se não me engano, na partida contra o Eli Manning. E isso aí acabou com o plano de jogo de Nova York, que não tinha tempo para lançar, né? O Lyman, que é historicamente um quarterback com vários problemas aí de turnover, mais uma vez teve um jogo que ele foi muito pressionado, não teve tempo para lançar a bola. O Brandon Marshall também foi mal, dropou uma bola aí no terceiro quarto muito feia. Um avanço que seria de 30 jardas e acabou sendo... depois Nova York perdeu a posse por causa dessa não recepção dele, não foi bem. O Odell Beckham não estava 100%. O jogo terrestre não funciona mais uma vez e a pressão contra o quarterback continua e parece que só aumenta, né? Então, enquanto não resolver esses problemas na linha, Nova York vai ter muita dificuldade para conseguir vencer numa divisão que tem times muito bons, né? Dallas acabou perdendo, mas jogou bem na primeira semana. O Philadelphia também tem uma vitória, então... É uma divisão muito com uma rivalidade muito grande e que começar 0-2 pode ser um fator que vai complicar muito essa temporada dos Giants. O Gabriel falou do Eric Flowers, né, na linha ofensiva dos Giants. O Eli Manning já é um quarterback com uma idade avançada, muito se fala que já está entrando naquele declínio que os jogadores entram aí a partir de certa idade. E ele tem uma marca muito interessante, que são mais de 300 jogos começando consecutivos, né? Ele não machuca o Eli Manning, sempre tá começando. Ser quarterback reserva dos Giants era que nem ser goleiro reserva do São Paulo, quando o Rogério Ceni tava lá. Ele é o terceiro maior sequência, né? Tá atrás só do irmão dele, o Peyton, e do Brett Favre, né? Assim, tá bem atrás, teria que jogar mais algumas temporadas pra ser o melhor, mas eu acho que do jeito que estão as coisas lá em Nova York, não vai demorar muito pra essa sequência ser quebrada, não, porque haja saúde pro Lyman aguentar tanta porrada e não ficar de fora algum jogo, né, porque a facilidade com que as defesas chegam ali no quarterback dos Giants é realmente assustadora, é como se não tivesse ninguém protegendo ele. Então, ou ele lança a bola muito rápido, ou ele vai sofrer, porque o time dos Giants, um desempenho ofensivo, principalmente, nessas duas primeiras semanas, muito ruim. A gente já imaginava que o ponto forte desse time fosse a defesa, porque na temporada passada foi, mas nem ela parece que tá salvando, né? Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, se vai mudar alguma coisa, mas... Realmente, o desempenho não parece mostrar nenhum avanço, nada que possa ser. Nada que possa animar o torcedor lá de Nova York. E a gente sempre fala. Eagles na próxima rodada. Jogo divisional, né? A gente sempre fala da questão do equilíbrio, né? Do América Gabriel. Exato. A gente sempre fala dessa coisa do equilíbrio, né, no jogo de futebol americano, de ser muito importante. E você falou, a defesa que tem bons nomes, o Janoris Jenkins não jogou contra o Detroit, mas tem vários nomes, Olivier Vernon, Jason Pierre-Paul, então o Hankins, tem bons nomes ali, o James Collins, mas é uma defesa que fica tanto tempo em campo, né, que não tem descanso, porque o ataque é turn and out, acaba tendo um desempenho prejudicado, né? E falando em equilíbrio, Detroit que se caracterizou por muitas temporadas, né? Há mais de 15, 20 anos, por ser um time focado no jogo aéreo, conseguiu até um bom equilíbrio, né? Entre corridas e lançamentos nessa partida. O Amir Abdullah conseguiu 86 jardas. O Matthew Stafford também correu bem com a bola em 3 ocasiões, 23 jardas. E o Fear Reddick também para 20 jardas, um total de 138. Não é nada espetacular, né? Mas para os padrões de Detroit já é uma melhora. Então é esse equilíbrio maior, né? O time forçou mesmo na corrida, ele tentou insistir aí na corrida. Isso pode aumentar aí a estabilidade desse time, que sofreu, por exemplo, nas últimas partidas da última temporada, quando o Stafford teve uma lesão na mão, e aí o QB não conseguiu jogar 100%, o time sofreu demais sem o seu passador. Pois é, a gente vai ficando com as análises da segunda rodada da NFL por aqui, mas vamos dar uma passada por todos os resultados finais dessa segunda semana aí. Na quinta-feira a gente teve Texans 13, Bengals 9. Já no domingo, o Browns perdeu para o Ravens 24-10. O Bears perdeu para o Buccaneers 29-7. O Steelers venceu o Vikings por 26-9. O Patriots venceu o Saints por 36-20. O Chiefs venceu o Eagles por 27-20. O Titans também venceu o Jaguars por 37-16. E o Cardinals, o Colts por 16-13. Aí já um jogo bem fraco. A gente teve o Panthers vencendo o Bills por 9-3. O Raiders aplicando uma lavada no New York Jets por 45-20. Depois tivemos aí um jogo bastante apertado entre Dolphins e Chargers, 19-17 para o Dolphins. E o Seahawks venceu por 12-9 o 49ers. O Washington Redskins venceu por 27-20 o Rams. E também o Broncos vencendo o Cowboys por 42-17. Já no Sunday Night Football, a gente teve o Falcons ganhando de 34-23 do Green Bay Packers. Já no Monday Night, a gente teve uma vitória do Lions por 24-10 sobre o New York Giants. Pois é, então, passada a análise das partidas da segunda semana da NFL, a gente pula agora para outro esporte que a gente trata, né? Vamos para as quadras agora, vamos falar de basquete, vamos falar de NBA. A temporada tá parada, tem pouquíssima coisa acontecendo, e depois da gente já ter feito o prognóstico para as duas conferências da NBA, é hora de falar de assuntos menos factuais, né? Nas últimas semanas, a ESPN americana divulgou o seu ranking de jogadores da liga, e é uma situação que a emissora lá dos Estados Unidos já faz desde 2011 e já tem uma certa tradição aí dentro da NBA. A lista foi bastante controversa, né? Alguns nomes muito importantes dentro da liga ficando em posições bastante baixas, calouros aí com posições altas, então não tem muito o que se discutir. A gente não vai entrar no mérito do parâmetro que eles usaram, ou se a posição é justa, não. O que a gente vai fazer é analisar como deve ser a temporada do top 10 aí, segundo a ESPN da NBA. Mas antes disso, vamos viajar aí para 6 anos atrás, vamos ver o ranking da ESPN de 2011, só pra gente ver mesmo como essa situação de estar no topo da liga para muitos jogadores é bem efêmero, né? Vamos passar o top 10 de 2011 com algumas situações bastante interessantes. Na décima colocação, o Blake Griffin, que ainda está no Clippers, é o 24º nesse ranking da ESPN. Na nona colocação, o Deron Williams, que estava nos Nets, e depois de ter feito uma temporada aí pelos Cavs aí na temporada passada, está sem time, sem posição definida, portanto, aí no ranking de 2017. Na oitava colocação, o armador Derrick Rose, na época no Chicago Bulls, e agora no Cleveland Cavaliers, ocupando a posição de número 155 no ranking atual. Caiu pouco o Derrick Rose, né? Em sétimo, Kobe Bryant, que já encerrou sua carreira, vitoriosa nos Lakers, né? E vai ter as duas camisas 8-24 aposentados pelo time de Los Angeles, um dos maiores da história, sem dúvida. Na sexta colocação, o Kevin Durant, esse sim, ainda está no topo da liga, nunca saiu do top 10 de 2011 para cá e subiu nas posições. Você vai ver aí na nossa análise do top 10, onde é que está o Kevin Durant agora. Na quinta colocação, Dirk Nowitzki, ainda no Dallas Mavericks, time que estava na época, ficou na quinta colocação em 2011, a partir daí saiu do top 10 para nunca mais voltar. Atualmente ocupa a 97ª colocação. Em quarto, Chris Paul, na época do já não mais New Orleans Hornets, né? O time se mudou para Charlotte, mas hoje contratação mais badalada do Houston Rockets, desde 2011 segue no top 10 da liga, né? Variação de posição muito pequena, tá no top 10 de 2017, a gente vai comentar também daqui a pouco. A terceira colocação do Dwayne Wade, na época no Miami Heat, hoje no Chicago Bulls, ocupando a posição de número 125 do ranking atual. Caiu bastante também o Wade. Dwight Howard, que estava no Orlando Magic e hoje no Charlotte Hornets, foi o segundo colocado desse ranking, olha só. E hoje está na posição de número 105. E na primeira colocação, outro que nunca saiu aí dos melhores jogadores nesses tempos, né? O King James, LeBron James, que estava no Miami Heat nessa época. E hoje já vai para sua quarta temporada seguida no Cleveland Cavaliers, desde que voltou à sua terra. É engraçado, né, Gabriel e Marcos? Tem nome aqui que a gente nem lembrava mais, né? Tem. No caso, o único que aposentou foi o Kobe, né? Esse nunca saiu do nosso imaginário. Mas tem gente que tava no auge em 2011 que agora a gente nem considera mais relevante na liga. Então, acho que o caso que mais chama atenção, né, da queda de desempenho aí, é o Deron Williams, né? Na temporada passada ele quase não foi um fator aí em Cleveland depois de ser contratado para ser o reserva do Kyrie Irving. Quase não jogou nas finais contra o Golden State, praticamente não contribuiu, então realmente a carreira dele está em um declínio muito forte. É um cara que tem 33 anos, né, já não está na melhor fase da carreira, mas tem muitos jogadores na cidade que ainda jogam basquete muito mais forte do que o dele, né? Outro caso que chama atenção é Derrick Rose, mas muito por conta das lesões, né? Ele não é mais o mesmo jogador explosivo que ele era. Alguns jogadores aí que se mantiveram, né? O Kevin Durant, que variou de sexto até oitavo e tá bem na frente nesse ranking aí. O Dirk Nowitzki, mas aí é uma questão de idade mesmo, né? Que nesse período aí se tornou o atleta estrangeiro mais importante da história da NBA, né? Exato. E aí o Chris Paul, como a gente estava comentando, muitos desses jogadores que se mantêm porque estão numa fase boa da carreira, assim, né? Então, tiveram entre 2011 e 2017 entre as melhores fases e os anos ainda de pouco declínio, né? Caso de Chris Paul e LeBron James. O Dwayne Wade, por exemplo, caiu demais também. Isso que eu ia comentar agora. E ele não tava na... desempenho. Ele estava na 40ª posição, por exemplo, no ano passado, e esse ano já está ali na 125ª. Vamos ver o que que... Acho que não dá para esperar muita coisa do Dwayne Wade esse ano mesmo, não. Pois é, vamos falar de coisa nova agora, então, né? Vamos falar do ranking atual, começando da 10ª posição, né? Fazer aquele suspense, se você ainda não viu quem está lá nas primeiras colocações. Analisar um cara que vai ter uma temporada, acho que até independente dele fazer um excelente campeonato, né? Se jogar o feijão com arroz ali, deve ter uma temporada vitoriosa, é o Draymond Green, jogador do Golden State Warriors, que subiu 4 posições no ranking do ano passado, muito versátil e muito importante para o seu time, né? Um jogador que ajuda muito na defesa, e quando precisa, ele aparece como uma arma importante no ataque também, né? É a escalada mais impressionante aí, né? Temporada de calor dele em 2012, ele era o jogador na posição 334, né? E em 2017 ele já é o 10º, né? Como o Bernardo falou, assim, era um jogador muito versátil, muito controverso também fora de campo, né? Tem algumas polêmicas aí em que ele se envolveu. Mas ele realmente é o motorzinho desse time do Golden State, né? Se no talento individual, Kevin Durant, Stephen Curry e até o Klay Thompson se destacam mais do que ele, ele é um cara que move mesmo esse time, que não para um segundo e que é muito responsável por essas grandes campanhas aí do Golden State nas últimas três temporadas. Fora que ele é um ótimo defensor, né? Equilibra bastante um time que ataca demais com o Kevin Durant, Steve Curry e o Klay Thompson. Você dá mais liberdade para esses três jogadores quando você tem um Damon Green da vida para poder dar esse suporte defensivo. Muita gente, quando fala dos Warriors, fala que é um super time e tal. De fato é. Mas a gente tava falando dessa escalada do Draymond Green, né? É interessante que é um super time, mas o Kevin Durant chegou só na temporada passada, o time já vinha muito bem desde antes disso. Um super time draftado pela franquia, né? O Draymond Green, o Klay Thompson e o Steph Curry, que são a tríade principal aí, todos os três chegaram no Golden State e foram desenvolvidos lá e hoje estão como principais jogadores dentro da NBA. Mesmo sem serem escolhas tão altas assim, né? Stephen Curry foi escolha de número 7, o Klay Thompson, a escolha de número 13, e o Draymond Green, a escolha de número 35, né, um jogador de segunda rodada. Então, realmente mostra como se trabalhar bem o draft pode gerar muitos frutos aí pro seu time. E a prova também que o trabalho técnico pode fazer um jogador evoluir bastante, né, o Draymond Green, por exemplo. Você vê que o trabalho que foi feito com ele durante todos esses anos fez uma evolução visível no basquete dele. Você não precisa de um ranking para ver o quanto o Draymond Green evoluiu, seja criando condições de ataque, ou então na sua defesa lá. Você vê que o time não é refém da criação do Kevin Durant ou do Steve Kerr. Você também tem o Draymond Green, que se precisar, ele sabe, ele vê ele tem uma boa visão de jogo, ele sabe armar também o jogo. Caso esses dois ou três não estejam funcionando. E só pra gente ver a importância do Draymond Green pro time dos Warriors, que esses jogadores que foram draftados anteriormente, que a gente falou, o Green, o Curry e o Klay Thompson, sabendo que pode ser difícil manter um time com tantas estrelas, e agora o Kevin Durant também por conta do teto salarial para mais temporadas, no último draft, a escolha dos Warriors foi um jogador de características parecidas com a do Draymond Green, né? Pra não perder a possibilidade de ser um jogador dessas características no elenco, né, Gabriel? O Jordan Bell, né? Selecionado aí na segunda rodada do draft pelo Golden State Warriors. É um cara que, na posição número 38, é um cara que é considerado até baixo, até pros padrões de... Né, ele é um ala pivô ali, em comparação com os jogadores dessa posição. Mas ele é um cara muito atlético, muito físico, que marca várias posições, então ele se assemelha muito, né? As comparações são feitas muito aí com o Draymond Green. É um cara que pode ter um papel muito importante nesse time do Golden State, que sabidamente já gosta desse tipo de atleta. Outra coisa engraçada que eu achei do Jordan Bell, que eu vi esses dias aí, é que ele tá participando de alguns treinamentos aí, os jogadores estão ainda em treinamentos, né? E ele fez um treinamento contra o LeBron James. E aí ele tava falando que... eu achava que ia ser... Né, achava que ia dar conta, não sei o quê. E chegou contra o LeBron James e ele falou... Não, ele é muito melhor. Ele é muito melhor... Não melhor, assim, mas ele é muito mais do que a gente imagina, né? Pra você ver a diferença que tem do nível universitário pro nível profissional, né? Pra uma estrela como o LeBron James. O cara também já quis começar num nível muito alto, né? Quis deitar no LeBron, né? Só isso. Apelou também. Mas só porque é o mote aqui da nossa análise da lista, vai ser meio que chovendo molhado perguntar até onde o Draymond Green pode chegar nessa temporada com os Warriors, né? É o principal favorito. Mas ele, especificamente, como é que vocês veem essa próxima temporada? Perde um pouco de espaço no time? Vai virar realmente uma arma de poder mais defensivo? Como é que vocês analisam o que pode ser a próxima temporada da NBA pro Draymond Green? Eu acho que, assim, as dúvidas com relação a essa química aí do time do Golden State paravam mais na última temporada, né, com a adição aí do Kevin Durant. Se imaginava que outros jogadores né, o trio principal ali do que já estava na equipe sofreria um pouco. Mas acho que isso, essa transição, né, essa adição do Kevin Durant foi feita de uma maneira até bem natural, assim, né? O Draymond Green, que jogou praticamente todas as partidas da temporada, por exemplo, 2015-2016, continuou jogando vários jogos nessa última temporada, teve muitos minutos em quadra, abaixou um pouquinho aí seu percentual de bola de 3, que não é exatamente a especialidade dele, mas continuou pontuou menos, mas pontuou bem para um cara da posição dele, da função dele, né? Teve mais de 10 pontos por jogo, caiu de 14 para 10,2. Então acho que ele, né, com essa adição do Kevin Durant, ele acaba sendo cada vez mais importante na defesa, mas o Kevin Durant também é um cara que ajudou muito ele ali a defender, o cara de uma vingadura incrível. Então acho que esse time tem só a crescer, e o Draymond Green como dos líderes aí também vai crescer bastante. E só a gente destacar uma coisa do aproveitar aí e falar do Warriors um pouco, que pensadores que trouxe mais um, né, trouxe o Nick Young ali, que faz mais ou menos o mesmo papel do Steve Curry, não com a mesma qualidade, mas é um talvez um dos melhores da liga aí para completar esse time. Pois é, então passando para a próxima posição desse ranking, a nona colocação fica com um jogador que, diferente da maioria dos componentes aí do top 10, não é de um time tão badalado, nem de longe um dos times favoritos a título da NBA na próxima temporada. É o homem que veio lá da Grécia, Giannis Antetokounmpo. Que nome complicado, né? Antetokounmpo. Mas um jogador que também teve uma ascensão muito grande da última temporada para essa, para que vai começar, né? Especialmente carregou o time dos Bucks e saiu da 19ª colocação para a 9ª já, né? Pulando 10 posições, foi realmente muito importante. E como é que vocês veem a possibilidade do grego brilhar na próxima temporada? Até onde vai, né? É muito importante, mas não está num time de grande relevância. O Antetokounmpo é um dos meus jogadores favoritos, assim, né? Acho que ele representa bem o que é o protótipo do jogador dessa nova NBA, né? É um cara gigante, com uma envergadura muito grande, ele tem 6,11 de altura, né? Isso em metros, deixa eu só conferir aqui quanto que isso dá. 2,11 metros. E que jogou de armador, né? 226 centímetros, 2,26 metros de envergadura. Pois é, e jogou na posição de armador na última temporada. É um cara que tem um controle de bola incrível e um atleticismo que é absurdo. Ele é realmente, ele chama ele de Greek Freak, né? A besta grega, né? Ele realmente parece um extraterrestre, assim. Ele é muito grande, muito forte e cresceu muito, como o Bernardo falou, da última temporada. Saiu de uma média de 16,9 pontos por partida na temporada 15-16. Para 22,9 na temporada 16-17. Então, o time do Milwaukee aí com bons prospectos, né, bons jogadores jovens, e ele liderando esse time aí, pode ser que esse time, né, que teve o Malcolm Brogdon, por exemplo, que foi o Rookie of the Year da última temporada, é um time que está crescendo aí com essas suas novas, com esses novos jogadores, e o Antetokounmpo é com certeza a grande estrela aí, para mim, merecidíssimo. Ele está aí e ele pode realmente mudar a qualidade de um time. Hoje já é uma das estrelas da NBA. Eu não tenho tanta coisa assim a acrescentar sobre o Antetokounmpo não, mas só a gente falar que ele que foi desafiado pelo Kobe Bryant aí durante essa offseason a ser o MVP da próxima temporada, né? Vai ser difícil jogando com o Dellavedova, né? O Dellavedova, assim, que apaga o brilho, ofusca o brilho de todo mundo, mas vai ser difícil aí. Eu acho que ele merece. Oi? Coitado. Ele merece sim estar aí entre os 9, é um baita jogador, a principal estrela do time, mas não vejo grandes pretensões pra esse time na liga, não. Ô Marcio, aproveitar, discordar um pouquinho de você, assim. Eu gostei muito dessa formação titular aí do Milwaukee na última temporada. O Dellavedova veio mesmo pra ser o armador titular, mas ele acabou perdendo espaço, né? Como eu falei, o Malcolm Brogdon, que ali ele e o Antetokounmpo acabam revezando um pouco. E com o Chris Middleton, se ele tiver uma temporada mais saudável do que ele teve na última, é um time bem interessante, né? Tem o Antetokounmpo, o Jabari Parker, que também foi uma escolha número 2 do draft, Malcolm Brogdon, como eu falei, atual vencedor do prêmio de calor do ano. Tem também o Chris Middleton, que é um ala que é muito bom no jogo de perímetro, e o Greg Monroe. Então eu acho que o time do Milwaukee tem potencial, né? É difícil que ele seja esse ano. Tem potencial, mas eu acho que é difícil que faça alguma grande coisa durante essa temporada. Tem um enorme potencial, sim, para as próximas. É isso aí. Antetokounmpo, que a gente que compra camisa aqui no Brasil tá acostumado a comprar aquela camisa com template pronto e mandar colocar o número atrás, né, e o nome e tal. E a gente paga por letra. O cara que quiser comprar a do Antetokounmpo tem que desembolsar uma grana a mais, né? Paga a camisa, vai custar o dobro do preço normal, né? Teve até uma história engraçada na... A votação do Pro Star Game na última temporada foi feita pelo Twitter, né, a participação dos fãs. E aí ele tava indignado, porque ele falou assim: ninguém vai saber acertar meu nome. Tem certeza que eu tenho muito mais voto do que tá tendo aí, porque ninguém sabia digitar o nome do cara. Não, e vai passar os 140 caracteres também. É bom. Mas vamos lá, né? Vamos pra oitava colocação. Este é de um cara com um time que incomoda um pouco mais e não subiu posição. Já adianto que não concordo com o posicionamento desse aí. Vamos ver que o Marcos tá bravo, ele não gostou de ver o Barba na oitava colocação, não, hein? Ele que foi um dos candidatos a MVP da última temporada, jogou muito lá no Rockets. James Harden, oitava colocação, ele que agora tem um companheiro novo lá em Houston. E já é um time que briga, né? A gente falou, fez o prospecto aí da Conferência Oeste. Claro que tá abaixo ainda dos Spurs, abaixo dos Warriors. Mas como é que vocês veem o desempenho do James Harden para a próxima temporada? Vai jogar com o Chris Paul, vai ter que mudar um pouco o seu estilo de jogo. Mas vai brilhar igual brilhou na última temporada? Marcos, você que já tá bravo aí com ele em oitavo lugar. A gente já falou no último episódio aí, a gente, na nossa análise sobre o Houston Rockets, foi no último mesmo, né? Foi. Pois é, que a entrada do Chris Paul não apagaria o brilho do James Harden. Ele teria sim alguém para dividir as responsabilidades, alguém para ajudar a carregar a bola ali. Poderia ter mais tempo de banco, mas eu acho que não é o suficiente para ele perder o papel que ele tem na franquia, não. E mesmo diante desse papel na franquia, podendo repetir o que ele fez no ano passado, ou até melhorar o posicionamento do Rockets, eu acho muito... Na minha opinião, ele poderia estar em, talvez, sexto lugar ali. Quando a gente chegar mais pra frente, vai ver que ele não estaria... Com certeza ele não estaria entre os quatro primeiros... Mas talvez ali, quinto ou sexto lugar, seria ele sim. Eu não vejo outra pessoa pro lugar dele, não. Até porque quem chegou para fazer companhia a ele no time tá na frente dele, né? E não acho que hoje... Spoiler, Marcos! A galera já sabe, né? Mas, não vejo o James Harden com um papel... vamos dizer assim, inferior ao do Chris Paul no time do Houston Rockets. Não. Acho que ele vai fazer mais a diferença nesse time. Acho que é isso mesmo, Marcos. O cara foi líder de assistências com 11.2 por jogo e quase 30 pontos por partida, né? 29.1. Então, dá pra você questionar, talvez seja a grande discussão aí desse top 10. Mas sempre fazendo a ressalva de que os jogadores, né, daqui pra frente, né, do top 10, são todos grandes atletas, então a controvérsia sempre vai existir com um ou outro, uma preferência ou outra. É, só pra gente deixar claro aí, que você falou do ser líder de assistência, né, o James Harden participou de 4.538 pontos na temporada passada. é um número, assim, absurdo. É absurdo, é absurdo. Jogou demais. E já adiantando o que o Marcos estava falando sobre o novo companheiro de time lá em Houston, do Harden, na sétima colocação, ele que está na frente do Harden, e ele que, quando a gente falou lá em 2011, também estava no top 10, desde então nunca saiu das 10 principais colocações da NBA para ESPN americana, o Chris Paul, camisa 3 aí, que chega aos Rockets, como a gente já vinha comentado, né? Chega para ajudar o Harden aí a comandar esse time. Como que vocês veem, o que, que pode ser dessa temporada do Chris Paul? E já que ele é um dos pouquíssimos nomes que se mantém no top 10 desde 2011, para 2018, o Chris Paul vai estar entre os 10 também? Ou vai ter uma queda tão vertiginosa assim, a ponto de não estar nem entre os 10 principais da liga para a próxima temporada? Ah, eu acho que ele se mantém, né? Como a gente falou na semana passada, a contribuição dele no jogo, de maneira geral, é muito grande, né? O cara que é um dos principais assistentes de toda a liga e também pontuou muito bem, mas que defende bem demais, né? Tem o, é um dos, com certeza, um dos três melhores defensores da liga aí, e ele acaba até acrescentando a um jogador que era muito importante para esse time dos Rockets, que era o Patrick Beverley, né? Eu gosto muito dessa adição, particularmente falando. Concordo com o Marcos, dá para questionar um pouco se ele é melhor do que o James Harden. Talvez por essa coisa também do Harden ser um cara mais de ataque, né? Ter esse, ver o Harden talvez seja mais gostoso do que ver o Chris Paul. Mas é com certeza um dos principais jogadores da liga há muito tempo. O Chris Paul é um pouco mais equilibrado que o Harden, assim, vamos dizer, né? Ele... A defesa dele é um pouco melhor que a do James Harden. Não, né, cara? Muita coisa, né? James Harden é ninguém na defesa e o Chris Paul é um monstro, né? Tá, então vamos lá. O James Harden é bem melhor. Ó. O Chris Paul é bem melhor que o James Harden na defesa. Mas em questão de ataque, o James Harden machuca muito mais o outro time que o Chris Paul, né? Ele consegue carregar mais um time nas costas que o Chris Paul. O Chris Paul sofreu com isso, por exemplo, no time dos Clippers, né? Por ser esse cara que mais ajuda os outros a jogar do que chama o jogo só pra si, né? Com o Blake Griffin inconstante e se machucando, o DeAndre Jordan, que é um cara que não tem tanta habilidade assim, então realmente ele é um cara que precisa de outras peças, né? Sozinho ele tem mais dificuldade de levar o time nas costas. Vamos pulando agora então para a sexta colocação. Vamos falar do gigante aí dessa lista. Ele é da mesma altura do Antetokounmpo, mas já tá na liga aí há mais tempo. O Anthony Davis, do New Orleans Pelicans. O que dizer de um cara que patenteou a monocelha, né? Beleza não é o forte do rapaz, né? Mas joga muito, né? Não tá aí na sexta colocação à toa. Por mais que se possa questionar esse lugar, mas mesmo tá no top 10 aí de muita gente da liga. Joga lá em Nova Orleans. A gente falou também desse time aí como um dos times que correm por fora na Conferência Oeste, apesar de ter uma certa maldição ali também, né? Não é o Clippers, mas é um time que com muita estrela e muito ego. O Anthony Davis é o que está há mais tempo lá. Como é que você vê? Como é que vocês veem aí o possível desempenho do Anthony Davis nessa temporada? Vai conseguir render com as peças lá do New Orleans Pelicans? E ou ele cai algumas posições no ranking para a próxima temporada? O Anthony Davis, quando você assiste ele jogando e analisando os números dele, você vê que o talento está ali, né? Ele é uma das... Por muito tempo ele né, nos primeiros anos de carreira dele, ele era visto como a próxima grande estrela, né? Agora, hoje em dia, isso já é um pouco, né, questionado por conta das lesões. Será que ele vai ter saúde para ser esse cara, né? Esse próximo LeBron James, que foi o sucessor do Kobe Bryant, por exemplo? Agora, você vê os números do cara, ele é realmente um monstro, assim. Agora, É difícil, nesse time tá difícil, né? Ele tá tentando algumas temporadas, ele tem melhorado cada vez mais seus números, mas o time acaba não acompanhando muito. O elenco de apoio não tem cooperado muito, apesar de ter peças como o DeMarcus Cousins, que ainda tem tanto de encaixar, o Roger Rondo, o Drew Holiday. É bem difícil o Anthony Davis fazer alguma coisa a mais do que ele fez ano passado. O físico já não tá ajudando, né? Igual o Gabriel falou aí, vai ser uma incógnita, principalmente por causa do físico. Mas a questão de, por exemplo, o Pelicans tá correndo por fora ali, pode surpreender e render muito por causa do... E se surpreender vai ser muito por causa do seu desempenho na temporada. Mas não vejo grandes conquistas também. É outro time que é muito, que é uma incógnita muito grande para essa temporada. Já chegando na metade então da lista que a gente está analisando, a gente tem um MVP da última temporada. O homem do triple-double, dono da maior número de triple-doubles em uma temporada na história da NBA, Russell Westbrook, que outro que ganhou um companheiro lá em Oklahoma, né? Vai jogar com o Paul George na próxima temporada. Foi realmente um cara dominante aí nesse time no ano passado. Já vem jogando bem há muito tempo, tanto que era o quinto também no ranking do ano passado. Não cresceu muito de posição aí nessa análise da ESPN, mas cresce de moral e de tamanho para essa temporada o Westbrook, né? Já não é mais uma promessa, visto como uma grande realidade aí entre os principais jogadores da liga. Essa última temporada provou que ele não é só uma estrela na liga, né? Ele já tá no hall das super estrelas, né? Dos grandes jogadores que ainda estão em atividade. Então, eu não sei, é difícil falar muita coisa, né? Do cara que teve a temporada que ele teve, com os números que ele teve. Só realmente, eu acho que ele tá nesse top 5 aí, nesse top 5, é justíssimo. O Marcos, e o Westbrook com o Paul George? A gente falou muito do James Harden com o Chris Paul. Como é que vai se adaptar aí esse time do Oklahoma, agora tendo duas grandes estrelas no time? O Russell Westbrook só tem a ganhar com a aquisição do Paul George, né? Vai ter um cara ali pra dividir tempo de quadra, vai dividir obrigações, e não vai precisar ficar carregando um piano nas costas todo jogo, fazendo triplo-duplo todo jogo. É claro que ele é merecidíssimo, sem dúvida nenhuma, a sua posição aí, mas ele ganha muito com a vinda do Paul George. Vale destacar também que, mesmo com a vinda do Paul George, o Russell Westbrook não assinou o contrato na próxima temporada, o que aumenta as expectativas, não, né? Os rumores de uma debandada geral aí de Paul George e Westbrook é uma possível ida para o Los Angeles Lakers, né? Nenhum dos dois tem contrato assinado para a próxima temporada. Então, já chegando aí no final da nossa análise, só uma dica para o pessoal lá do RH do Houston e do Oklahoma que ouve a gente. Se quiser ver como é que vai ser aí a chegada do Chris Paul e do Paul George em Oklahoma e em Houston, dá uma olhada nos jogos lá do PSG e vê como não fazer pra ter grandes estrelas no mesmo time, tá? Que cenas patéticas, né? Aprenda a dividir as responsabilidades do time. Exato. Mas então vamos pra quarta colocação. Ele que perdeu posições, estava na segunda colocação na temporada passada. De fato, não é mais o grande nome exclusivo do seu time, mas não teve problema nenhum em lidar com dividir os holofotes, né? Um excelente jogador, brilhante, Steph Curry é o quarto nome aí do top 10 da ESPN americana para a NBA. É o segundo nome do Golden State que aparece aqui, né? Não há muito o que falar sobre o que o Stephen Curry, até onde ele pode chegar, porque até onde ele pode chegar é no título, e é provável que chegue pelo menos até a final. Mas como ele deve jogar? Muda muito pouco as coisas no time do Golden State da temporada passada para essa, né? Mas o Curry vai ser brilhante novamente, na opinião de vocês? Bernardo destaca que ele é o segundo jogador do Golden State, né? E acho que dá pra destacar também que, tirando o Antetokounmpo, todos são da Conferência Oeste, né? A gente já disse no último podcast da força dessa conferência. Todos até aqui. O Antetokounmpo não, né? É, mas a gente comprova aí essa polarização que tá indo pro lado oeste aí da NBA. Mas enfim, o Stephen Curry veio, né, 2016, ele foi a segunda temporada dele como MVP, realmente foi a melhor temporada dele na carreira, e com essa adição do Kevin Durant, ele aceitou um papel menor, como disse o Bernardo, e com menos participação no jogo, mas sem deixar de ser decisivo, sem deixar de ser muito importante, né? A sintonia ali parece que já tá bem ajustada, e assim como no caso do Draymond Green, parece que o futuro reserva boas coisas ainda pro Curry. O time passou a depender menos do chute de três dele, né? Querendo ou não, o Kevin Durant é um cara que tem uma mobilidade maior, um poder de infiltração maior. A gente não tem o que acrescentar muita coisa, o que falar muito sobre o Stephen Curry, porque todo mundo sabe o poder ofensivo dele e ninguém duvida do que ele pode fazer com esse Golden State Warriors, que é hegemônico na liga, né? É, daqui pra frente as escolhas ficam meio consensuais, assim, né? Só tem super estrela, não tem nem muito o que acrescentar, porque todo mundo sabe que eles são monstros mesmo, né? É, só pra gente terminar aí de falar do Curry, uma questão importantíssima pra gente falar desse jogador, que teve em agosto aí do ano passado o seu mordedor bucal utilizado na final vendido por US$3.190 num leilão. Esse é o tamanho do Stephen Curry, viu, gente? O mordedor bucal dele custa isso. Bom, chegando na Essa história de mordedor bucal me lembra uma grande passagem da TV brasileira em que Felipe Dilon masca um chiclete no caldeirão do Hulk e a fã enlouquecida cata o chiclete e põe na boca. Eu só queria dividir isso com vocês. Quem tiver curiosidade depois vai no YouTube, deve ter lá. Um grande momento, grande momento. Hoje foi o podcast das curiosidades aleatórias, né? Vocês não viram que não foi pro ar, mas. Vocês não viram o que foi pro ar? O que Sorte não foi sua. pro ar, né? Bom, vamos chegando no final da nossa lista agora, definitivamente o pódio, né? As posições mais aguardadas, o triângulo luminoso da NBA. Começando aí com Kawhi Leonard, outro que disputou ali, estava muito bem cotado para vencer o MVP da última temporada, estava um pouco abaixo aí na disputa com Harden e com Westbrook, porque não tinha os mesmos números ofensivos, mas defensivamente é brilhante, subiu uma posição em relação ao ranking do ano passado, e é o Kawhi Leonard, né? Kawhi Leonard, excelente jogador do San Antonio Spurs. Como é que vocês veem a temporada aí para o Spurs? Tá um pouco abaixo ainda do Golden State, mas ele tem no Kawhi Leonard seu principal nome, né, para poder tentar quebrar essa hegemonia e vencer a Conferência Oeste. Não tem como esperar pouco do Spurs, né? O Spurs é um time muito bem montado. Mas você vê que ele tem um cara que. Se tem um cara que faz falta nesse time, é o Kawhi. Vídeo que aconteceu aí quando ele estava lesionado na. Quando ele se lesionou, na verdade, na pós-temporada, né? Enquanto ele tava, ainda tinha algum jogo a ser disputado ali contra o Golden State Warriors. Ele é um cara que defensivamente a gente não tem nem o que dizer, o poder defensivo dele é extraordinário. E ofensivamente ele vem crescendo a cada temporada, né? Cada temporada vem melhorando mais seus pontos por jogo ali e Essa provando foi a seu melhor valor. temporada dele, basicamente todas as estatísticas, né? Em pontos, Sim. em assistências, em percentual de 3 pontos, em percentual de arremesso de quadra. Então, assim, o cara que já era bicampeão do jogador defensivo da temporada e tem um ganho de desempenho, né? Um incremento nas suas atuações desse nível, realmente é indiscutível ele sendo hoje aí o terceiro melhor jogador da liga. Se você tirar a importância que o LeBron, por exemplo, tem pro Cleveland, ele individualmente é o jogador que vai fazer mais falta pro Spurs, vocês concordam comigo? Sim, concordo, concordo. É o jogador que mais faz diferença individualmente para um time na liga hoje. Até porque é legal ele ter essa relevância toda, sendo aquela estrela no melhor estilo Spurs, né? Assim como era o Tim Duncan, por exemplo. O cara na dele, não aparece muito aí, não é muito midiático, mas dentro de quadra realmente tem uma importância absurda. É, não, e esse desempenho tão fenomenal do Kawhi surpreendeu até o Greg Popovich, né? Que foi quem selecionou ele aí no draft 2011, apenas na 15ª posição. E ele mesmo disse que não esperava que o Kawhi fosse um bom jogador, mas não essa super estrela que ele se transformou, né? Sempre na dele, sempre quietinho, sempre trabalhando muito e muito pelo time, né? É, o Kawhi também que tem um peso muito grande nesse time, porque se você olhar os principais jogadores, se você fizer uma média de idade dos principais jogadores do San Antonio, é uma média de idade muito alta, né? Que não tem como você dar muito tempo de quadra para jogadores hoje como o Manu Ginóbili, o Tony Parker ou o Paul Gasol. Eles são ali os jogadores de mais experiência ao lado do Kawhi, mas que, tipo, devido à idade avançada, você não tem como exigir muito fisicamente do jogo desses caras, né? Vamos passar aí para a próxima posição, mas antes falar, o Kawhi Leonard é um cara tão fechado, tão tranquilo, ele é um Durval norte-americano, né? E nessa off-season, a grande notícia, não, a grande notícia do Kawhi Leonard na off-season foi o Kawhi Leonard sorriu. Nossa, que diria. Mandaram fotos dele fino assim, e a galera, pô, coisa louca, né? O Leonard sorrindo aí, feliz da vida, é um cara realmente muito reservado. É, eles vão deixar claro que o Kawhi Leonard pode ser o Durval, mas o Spurs não é o esporte. Não. E é melhor que o Durval também, assim, guardadas as proporções do esporte. O segundo cara dessa lista aqui é aquele cara, ele é irritante de tão bom, assim. Nas finais do ano passado, parecia que nada que ele fosse tentar fazer ia dar errado. Era chute de três, invadiu o garrafão, marcava, dava toco. Um cara que subiu uma posição no ranking na última temporada. Foi bastante criticado no início pela opção que fez de mudança de time. Mas jogou tão bem que fica difícil até falar mal do cara, né? Kevin Durant, jogador, o terceiro nome dos Warriors já nessa lista aí. De novo, não vamos ficar chovendo no molhado e falar que é favorito ao título. Mas agora uma pergunta mais capciosa. O Durant é candidato a MVP sério para a próxima temporada? E mais, é candidato a assumir a primeira colocação desse ranking? Mas se você pensar que Cleveland está passando por um processo de reestruturação e Golden State manteve basicamente todo o time, né? Com o Kevin Durant tendo um desempenho muito, muito bom, né? Principalmente aí nas finais. É possível, se ele mantiver esse desempenho pela temporada regular, ele já foi MVP uma vez, né? Acho que ele tem chance, sim, mas é difícil apostar contra o LeBron, mas se tem um cara que dá pra apostar aí, né, a outra grande estrela é com certeza o Kevin Durant. Eu acho que pela evolução, o Kawhi tem um potencial maior de ser MVP dessa temporada, até pelo protagonismo ainda maior que ele pode ter no Spurs durante essa temporada 2017-2018. Mas só falando aí que você falou que é difícil criticar o Kevin Durant, pede a galera lá de Oklahoma que fica fácil criticar ele, né? Mas não tem o que muito acrescentar sobre o Kevin Durant, né? O Kevin Durant jogou com muita vontade na temporada passada e ele não tem por que perder essa vontade, a vontade de jogar, de fazer o que ele fez na temporada passada nessa temporada. O objetivo aí é só ganhar mais coisa e aumentar suas estatísticas na liga, que é uma coisa que fica claro que ele quer fazer durante a carreira dele aí. O Max Paul falou bem, o desempenho dele foi muito bom nos últimos anos. Pensa assim, saiu do Oklahoma, vai pro Golden State, não vai ter tanta aposta. Assim, ele manteve uma média muito boa de pontos, né? 25,1 pontos por partida, 4,8 assistências, aproveitamento de muito alto nos arremessos, também nas bolas de três. Ele não foi o melhor ano da carreira dele, com certeza, mas ele manteve um desempenho muito acima da média, né? Então ele se entrosou bem com esse time aí e com certeza vai continuar crescendo. É, e ele que trocou de time, mas adquiriu um protagonismo muito rápido nesse time, né? Ele adquiriu ali uma consistência de jogo do time, fez uma boa, vamos dizer assim, um entrosamento muito bom entre os jogadores, com os jogadores do Warriors, e adquiriu um grande protagonismo e até o final da temporada, principalmente nos playoffs. Tá certo. Tá aí o Kevin Durant, o filho da dona Wanda, que foi a verdadeira MVP. Corrigindo aí o Gabriel, que falou que ele foi MVP. É. Um dos grandes discursos da premiação de MVP na história, né? Realmente, é emocionante. Bom, a gente já falou dessa galera toda que chegou na primeira colocação, sem citar o nome desse rapaz aqui. Você já deve ter alguma ideia de quem é o dono da primeira colocação. E não o dono da primeira colocação em 2017. O primeiro dono da primeira colocação em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Desde que a ESPN inventou o ranking, ninguém sentou no trono, que é do LeBron James. O que falar desse cara, né? Realmente, o desempenho dele é incrível, quase irretocável, né, nos últimos anos, principalmente depois que voltou para Cleveland, apagando um pouco da ideia de que ele pipocava ali em momentos decisivos, né? Foi bastante importante, principalmente nos playoffs, para o time dos Cavs. É o maior pontuador, maior cestinha da história dos playoffs na NBA. E é o primeiro dessa lista, né? A gente falou do Kevin Durant, muita gente já coloca assim na discussão se ele pode vir a ser o jogador mais importante na liga, mas é difícil tirar o LeBron da primeira colocação, até pela importância histórica que ele já adquiriu dentro da NBA, né? Ele não dá sinais de pior, né? De piora no desempenho. Ele realmente vem mantendo uma série de atuações incríveis nas últimas temporadas. Agora, eu acho que se dá pra gente comentar alguma coisa, né? Sobre, você falou que desde 2011, desde que o ranking foi inventado, ele é o líder. É com relação a essas temporadas, né? Em 2011 ele tinha acabado de sair da sua primeira temporada no Miami Heat, ainda muito questionado, sem nenhum título, depois de um desempenho nas finais que não foi tão bom quanto se esperava de um cara do tamanho do LeBron James, né? Não era nem consensualmente o melhor jogador da liga, e hoje ele vai passar por uma reconstrução, né? O principal companheiro dele, o Kyrie Irving, saiu. Então, vamos ver aí como é que ele vai lidar, mas vai ser mais uma temporada, assim como foi a primeira desse ranking, né? Em que ele vai precisar provar mais uma vez, não para todo mundo, né? Mas vai precisar provar que ele tem capacidade de liderar esse time, o time que ele tá, numa campanha vitoriosa. Antes do Marcos falar, Marcos, só para você colocar aí, adicionar essa ideia no seu comentário. Em todos esses anos, ele foi figura na final do NBA, né? Não deixou de ir nenhuma temporada. Você ter o LeBron no time virou sinônimo que você vai estar na final, pelo menos da conferência, né? Pelo menos da conferência não, ele teve em todas as finais da NBA mesmo, né? Durante os últimos 7 anos. E o LeBron que nas últimas 12 temporadas, ele teve no top 5 de possíveis MVPs, né? Cara, não tem o que falar do LeBron, né? O LeBron tem um poder de ofensivo e defensivo enormes. Tipo, velho, não tem muito o que falar mesmo. Se você pegar que ele também é o principal nome do Leste, né? Talvez não, ele é com certeza o principal nome do Leste, mas numa conferência tão fraca, ele é que muitas vezes faz você querer assistir jogos no Leste ali. Aí você sabe que ele vai dar show. Claro que principalmente na temporada, hoje ele tá com 32 para 33 anos, na temporada regular ele vai dar aquela dosada, mas na hora que chegar nos playoffs ali, ninguém segura o cara, né? É um monstro, é uma máquina de fazer pontos ali, de dar tocos e whatever. E a vontade que ele demonstra, né, de cada vez conquistar mais, né, de ter mais títulos, de conquistar mais recordes, realmente... Parece que enquanto ele estiver jogando, ele vai ser esse cara, esse game changer, né, que eles falam. Esse cara que impacta positivamente demais o time que ele tá jogando. E o LeBron o contrato dele também, vale ressaltar que o contrato dele também não foi renovado ainda, e tem grandes chances, grandes rumores de uma saída dele aí para talvez o Lakers. Ele também renova, né, Marcos? O contrato é conta gotas, né, que ele faz. Se ele pudesse assinar só o contrato de 10 dias, ele assinava. É realmente um dos grandes nomes aí da liga. Ele tem 7 finais, mas só 3 títulos, né? Muito se questiona se ele vai realmente querer continuar muito tempo no Cleveland, porque é realmente talvez um dos maiores talentos da história da liga, um pouco desperdiçado com um time que ajuda pouco ele, né? Poderia ter mais títulos aí, mais anéis. Mas acho que isso não os vai... Os problemas organizacionais em Cleveland pesam muito, né? Um time meio disfuncional, assim. Com o LeBron é o time que chega em finais, mas que consegue se meter em muita polêmica, e quando o LeBron não tá lá é mero coadjuvante. Então a gente vai ficando por aqui, já analisamos o top 10 da NBA, analisamos a segunda semana da NFL também. Na próxima semana vamos falar da terceira semana da NFL, fazer análise dos jogos como a gente tem feito. Vamos falar de NBA também, a gente sempre consegue caçar algum assunto dentro da Liga de Basquete Norte-Americana, que daqui a pouco tá de volta também, né? E a gente vai poder falar dos jogos que aconteceram durante a semana. Mas e a gente volta na próxima semana trazendo aí o principal retrato da semana da NFL, que vai ter Giants e Eagles, vai ter Saints e Panthers, confrontos aí divisionais, Texans e Patriots, Falcons e Lions, os Seahawks contra os Titans, vamos ver os dois times que estão 1-1, e Raiders e Redskins vai ser um jogo legal de assistir também, Cowboys e Cardinals, tem muita coisa legal para ver na NFL e muita coisa que você vai ouvir aqui no BallersCast. Lembrando que você pode nos acompanhar sempre no Facebook do Mais Esportes, facebook.com/MaisEsportes, e no seu principal agregador de podcasts. É só procurar por BallersCast que você vai conseguir ter o nosso feed lá completo com todos os programas que a gente já gravou. Se você tem um aparelho da Apple, é só ir no iTunes, que a gente também está lá. Vou agradecer aqui eles que estão sempre comigo e vão estar comigo na semana que vem também, o Gabriel e o Marcos. Até a próxima, gente. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, galera. Até a próxima aí. E compartilhem nosso podcast aí. Vamos tentar aumentar o nosso número de... Como é que é? O nosso número de ouvintes aí, né?